が。 Gente, Serra, reporte corredor Interlagos. Gente, o Papa Tango Romeu Índia, Papa. Ao alinhar, tem livre a decolagem da 17, o vento é 120 graus, 10 nós. Salvador, bom dia, objeto 6740. 7.0, sem identificação, via mar e desce para 2000, altimetro 1014. 2000, via, autoriza voar ETAP? Afirma, autorizado ETAP. ETAP, 1014, confirmado? 1014, correto. 1014, pronto, ETAP, 6740. Manfal? 3895 da TEL, autorização Guarulhos, por gentileza. 6395, um minutinho, por gentileza, para a cópia. Prepare a da El Leda Bidev aguardando. Da El Leda Bidev. Controle, em 119, decimal 35. Salvador, meu Índia Papá. Romeu, Índia Papá. Mantenha o corredor cheio em condições visuais na escuta do controle. Romeu, Índia Papá. Papá. Siga o 6740. Está liberado a velocidade em TAP ou 6740? Afirmo. Liberado, 6740, obrigado. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9-35 e aciona 5-1-2-6 no transponder. Autorizado Guarulhos, 340, via aproveita 5-0, decola da El, com curva direita, na Leda, Bidev. Aciona 5-1-2-6, sinal 3. Atendimento correto, portão 02, chama pronto para o estacionamento. Controle Salvador, é o Azul 4060, tá cruzando 230, restrito ao 960, Oscar. Azul 4060, sem identificação, desce para 3.000 pés direto em TAP, o ajustado em 1-0-4, Azul 4060. 1-0-4, só pode confirmar a restrição de nível, por gentileza, 4060. Para 3.000 pés, com 1014 direto em TAP. Obrigado, senhor. Esquerda, ITAP, 13.000 pés, 1-0-4, 4-0-6-0 da Azul Brasil. Controle 4060 da Azul. Azul 4060, senhor, gentileza, libera a velocidade na descida? Sim, liberado. Obrigado, senhor, 4060. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu na escuta do solo. /5. Tenente Romeu de Papá, farol da Barra, mantenha-se em condições visuais, prossiga até Itaparica. Afirmativo, toque RMT da Ivera Cruz. Gente, reporte para o regresso, papá. Ok, papá. Índia com Serra, Interlagos, reporte próximo à rotatória. Índia com Serra, reportará a rotatória. Controle Salvador, bom dia, trip 5220, ciente da Oscar, transfere para descida. 5220, bom dia, sem identificação, desça e mantenha 4 mil pés, chegada MAN, ajustado em 1014, sem identificação, vigilância. Identificado, descendo para 4 mil pés, chegada MAN, trip 5220. Bom voo. 14, já 3895 autorizado. A linha aí decolada 10. O vento é 130 graus, 12 nós. Salvador, o Gol 270, quando tiver o plano, por gentileza, para Guarulhos, nível 400. Pelo 270, já possui o plano, porém o nível pré-aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, 360. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 1-9-35 e acena 5145 no transponder. E uniforme Indieco Serra. Ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17. O ajuste é 1-0-4. Indieco Serra. É fora de duna? O senhor está voando direto para cima. Ah, ok. É, pela nossa instrumentação aqui, nós estamos voando na fora de duna, ok? Peço. Perdão, Hotel Salvador, boa tarde, São 3191, tem informação Oscar. São 3191, Galeão 380, informação Oscar, confere, um minutinho, cópia, por gentileza, prepara a Dial, Leda Bidev, aguardando. Aguardo, San 3191. 5, San 3895, obrigado, bom dia. Manoeste, falou. 2000 pés, livre LS, informe estabilizado. Para 2000 pés, para livre LS, vai informar estabilizado 4060 da Azul. Azul 4207, redução 200 nós. Redução 200 nós, 4207. E um plano instrumento para ser novembro Tango Romeu ou visual, confira. Gente, só um instantinho, vou checar. E é o número 2 para a cópia, por gentileza, aguarde, ok? Momento, não vai interferir no seu pouso. Livre pouso, 1014, 6740. O NDSA está visual com a aeronave, na final da ONU 0, está prosseguindo para o pouso reduzido na ONU 7. Após o pouso já está autorizado, após o pouso da web está autorizado o pouso do NDSA, senhor? Negativo, continue na final, a gente vai analisar o Índia Eco Serra. Continue na final e aguarde a liberação. Ciente, só para informação, se tem um vento no momento aí? Afirmo, o vento é 130 graus com uma dúzia de nós. Grato. Presente pro limitado pelo LOC, porta 207. Pesado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta pelo November 857 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5136 no transponder. Pesado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita, saída da AEL, Leda, Bidev, após intercepta pelo November 857. Controle 11935, transponder 5136, 3191. Protejamento correto, portal 62, e chama pronto para o inspecionamento, são 3191. Chama pronto. O Papatango Lima, Kilo Zulu, pronto, cópia? Pronto. Autorizado para CR November Tango Romeu, inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085, decola da 1-0, curva esquerda via corredor forte. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5070 no transponder. Transforma, Sierra Nobrega, Tango Romeu, 085, visual, decola da 1-0, curva esquerda, 10 de trigo, corredor forte, guarda em liberação do controle. Tango 935 ao mesmo, está acionado 5070, transponder. O Lima 5000 já passou a acionamento. Livre acionamento, confirma apenas o POB? 04 após o 430, na autonomia, perna Salvador. Gente, reporta pronto para o táxi, Lima, Kilo Zulu. Fãs de incrementar, agilizar a final da ONU 7, temos um Embraer da Azul a meia dúzia de milhas. Afirmo, senhor. Ok, agilize, incremente um pouco aí a velocidade e aguarde a liberação para o pouso. Sim, é, estou a duas milhas. Gente. Torre, o Azul 4060, estabilizou, final ILS 10, bom dia. Gente, 4060, tráfego na curtíssima final da 17, aguarde liberação para o pouso, o ajuste é no 0 no 4. 0 no 4, aguarda Azul. O Índia Eco Serra, livre pouso na 17. O vento é 120 graus, 15 nós. Certo. 1777, Porto Seguro, nível 320, autorizado. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, e após direto destino. Controle em 199, decimal 35, e aciona 5130 no transponder. Autorizado, Porto Seguro, 320, curva direita, após decolagem da pista 1-0, saída da AEL, Leda, Bidev, após Porto Seguro. 1935 é o controle, 5130 transponder para o 1777. 18,6, boa. Planejamento correto, portão 05, chama pronto para o feedback saneamento. Chama lá. Lima Lima, Kilo Zulu, táxi autorizado, reporta para ingresso no pátio principal. Tráfego já encontra-se no solo. Gente, pouso autorizado para o 4060. O azul 4207, continue na final, dá um no zero e aguarde liberação para o pouso, ajustando o zero no 4. Guardando, 4207. Índia Serra, solo controle. Gente, Índia Eco Serra, no solo aos 48, qual o pátio? 45, Silvio. Autorizado, táxi até lá pela Papá, o Índia Eco Serra. Já está realizando o pico. Mantenha 2.000 pés, porta localizador. 2.000 pés, reporta no lock, trip 5220. Aquilo Zulu está autorizado, ingressa no pátio principal após taxiway Índia até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera da torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1-4 agora, bom voo. Em 1-2-5, decimal 1-0, bom dia. 2-5-10-3-8-9-5, obrigado, bom serviço aí, até mais. Confirma chamando o sol? Botão 3191, feedback acionamento, portão 06. Portão 62 é autorizado, chama táxi, TAN 3191. Olha, táxi, TAN 3191. Solo Salvador, bom dia, azul 4060, livrou na sua escuta. O azul 4060, bom dia, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 3 Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, mantém antes da Juliette para ingresso azul, até meia. Lima Kilo Zulu mantém o ponto zero, temos um Embraer da Azul na final da 1-0. Relacionamento táxi do Juliette, temos Zulu. Tango Zulu, em coordenação com o controle, autorizado saída Momo, ok? Momo, Albo e após direto destino. Gente, Momo, Albo e após direto. Vamos para a cena. O Juliette Tango Zulu confirmando que está pronto para o táxi? Sim, finalmente táxi. Livre acionamento e reporta para o táxi, o Juliette Tango Zulu. Para o táxi, Zulu. Juliette, estamos no Lula, táxi autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso no principal, Tango. 4060 da Azul, aproxima da Juliette. 1-0. Direita, proa 060, reporte estabilizado. Positivo, direita 060, descendo para 3.000 com 0-4, 5728. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso, táxi via pátio principal, taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 e 1-4, bom voo. Espera direita, 1-2-1-9, o solo. Direita 2-1-9, 4-2-1-7. Para posto acionamento do posição 4. 1-2-7-0, um minutinho por gentileza para iniciar na minha escuta. Aguarda no 270. Quilo Zulu, Vento livre, decolagem. São no zero, vento 130 graus, 13 nós. E mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para o ingresso. Alfa e mantém antes da Juliette, 4207. Trip 5220 interceptando o lock. 5220, complete a aproximação LS, emissor em 118.6. 118.6, grato. Torre Salvador, bom dia. Trip 5220 interceptou o lock. Entende, Trip 5220. Continue na aproximação e aguarde liberação para o pulo. Ciente, 5220. Gente, mantenha o ponto, espera o Tango Zulu. Prima Kilo Zulu, decolar 254, curve à esquerda agora, ingresse no corredor forte e chame o controle 119.35. Já curvando à esquerda, vai chamar 119.35, graças a Lima Kilo Zulu. Tram 3191, no táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, agora bom voo. A parte Índia Alfa, ponto de espera torre 118, mesmo, Tram 3191. O azul 4060, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 08. Após a passagem do Airbus, ingresso para a posição 08. O azul 4207, após o Airbus da TAM parquear, ingresso Juliette, posição 01. Após o Airbus da TAM parquear, vai ingressar Juliette para 01, 4207. Será o 1552, Lima, aquilo Zulu. E aí, tudo bom? Após o parqueamento da Embraer da Azul, no 01, autorizado para o pushback sanamento, chama táxi. Ok, seguinte, depois do azul para o 01, autorizado a iniciar o pushback, 1270. Cinco, sete, dois, oito, passando Dona, confirme estabilizado. Foi LS, 4 milhas para cima do baixo travado. Ok, sim, completa aproximação em sinal ILS, torre 1, no 8, decimal, meia dúzia. Ajuste 5728. Muito bem, obrigado. O 777 é autorizado pushback saneamento no 05, apenas atentando ao bang da companhia que vai iniciar o pushback a partir da posição 04.